Aí é Sérgio Mendes, For What Is Worth. It is ain't exactly clear. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a battle line being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Something happening here. What it is ain't exactly clear. We'll be right back. And now the last one, Tim Maia, Mi minor again. Woo! Tim Maia. O Márcio Leonardo, o Tom, nasceu uma pra brincar. É, é nesse tom. Márcio Leonardo veio nascer uma pra tocar. Seu violão, seu piano, Telmo. Have a great night, Pipax and Abel. Muchas gracias. Gracias por la música. Gracias, muchas gracias. Bye. See, wow, thank you very much, Abel Pipax. Wow, buena onda. Si. Many thanks, Abel. Valeu, Abel. Pô, muito bom. Panamá na área. É isso aí. Valeu, Abel. Nos vemos. Nice jam, mano. Nos vemos. Many thanks. See you, bro.